Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando no seu rádio. Que beleza, que maravilha, gente. Chegou a terça-feira. Que essa terça-feira seja abençoada. Hoje, 17 de maio do ano de 2016, aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo carinho da sua sintonia. É um prazer enorme estar conduzindo aqui o Central do Sertanejo para você, nosso ouvinte, que tá aí do outro lado do rádio, né? Eu aqui no estúdio fazendo essa festa com muita informação, muita música sertaneja de qualidade. É o Central do Sertanejo, claro, na sua terça-feira. Olha que beleza, gente. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes. Você que tá no seu trabalho, tá na sua casa, tá no seu carro, tá na internet. Obrigado, gente. É o Central do Sertanejo, o melhor programa de música sertaneja que tá chegando, e já tá chegando com informação. Olha que bacana, eu vou falar aqui uma informação muito bacana que tem a ver um pouco com o sertanejo, né? Vídeo da Daniela Mercury, a cantora Daniela Mercury, cantando com Chororó, da dupla Chitãozinho e Chororó, pai da Sandy, nos bastidores do Superstar, caiu na rede. Chegou ao YouTube um vídeo dos bastidores do programa Superstar, que mostra a Daniela Mercury cantando com Chororó para passar o som. Olha que legal, algo nunca visto na TV. A gravação foi feita por um espectador que estava na plateia do programa do Projac no último domingo, né? Daniela estava passando som no palco quando puxou Como Nossos Pais, imortalizado na voz de Elis Regina. Nesse momento, Sandy e Paulo Ricardo estavam entrando no estúdio e ocupando seus lugares. Daniela primeiro chamou o Chororó para cantar com ele. No finalzinho, chamou a Sandy também. Muito legal, tudo no improviso só para testar o som do programa. Valeu a pena, ficou muito legal. O vídeo tá bacana, tá circulando na net e você pode ver isso aí, tá bom? Para começar o nosso Central do Sertanejo, tem aí para você Chitãozinho e Chororó. Ei, eles que acabaram de lançar aí um CD DVD com Bruno Marrone. Eita, é Central do Sertanejo, é terça-feira. Tudo de bom. Eu sei que você está sofrendo e eu compreendo sua dor. Me deixe sofrer o que sofre viver a hipótese desse amor. Chega devastando tudo pra te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver. Vou ser machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol. Me deixa viver. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro.

e quem dá satisfação é empregado. Humberto e Ronaldo, solteiro sim, é no Central do Sertanejo, e maravilha, pra todos os solteiros e solteiras, casados e casadas, eu tô indo pro intervalo, né gente, é isso aí, e daqui a pouquinho tem muito mais Central do Sertanejo, tá bom? Eu vou, mas eu volto, e conto com a sua audiência, não sai daí, né, não vai mudar de estação agora, né, que você tá vendo um programa bom desse, você que acompanha a gente, né, você também que tá chegando agora, obrigado pelo carinho da audiência. Eu tô indo pro intervalo, mas eu volto com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua terça-feira, 17 de maio do ano de 2016. Vou falar pra vocês agora, né, da festa do Peão de Barretos, que já tem atrações confirmadas. Ó, Zezé de Camargo e Luciano vai estar lá, né? Faltam 3 meses para a festa de Peão de Barretos e a organização do evento já está divulgando algumas das grandes atrações musicais que vão agitar os palcos do evento. Entre os primeiros confirmados da programação estão os embaixadores do rodeio deste ano, Zezé de Camargo e Luciano, que farão um show inédito, produzido especialmente para o rodeio na América Latina, com participações especiais, comemorando seus 25 anos de carreira. Olha que legal! Outros grandes nomes anunciados foram Jorge Mateus, Gustavo Lima, Wesley Safadão, Cabaré com Leonardo Eduardo Costa, também Mateus e Cauã, Simone e Simária, João Bosco e Vinícius, Carreira e Capataz, Mato Grosso e Matias, Zé Felipe, Zé Ricardo e Thiago, Zé Araújo, Felipe Araújo e João Carreiro. É muita gente, né, gente? É muito artista bacana. Essa festa de Barretos realmente é pra bombar, galera. Bom demais. Vou tocar então pra vocês aqui o Zé Felipe com a Ludmilla. É sucesso, hein? Aumenta, é Central do Sertanejo. É terça-feira. Eu te disse que eu era inocente, baby. Não te dei nenhum motivo pra desconfiar. Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor. Eu te disse que te amava e pedi sua mão. Mesmo suspeitando que você diria não. Não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Porque meu mundo era você. Eu te amei, te entreguei meu coração. Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado e caí no seu mundo de ilusão. Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão. Então agora não me toca, não quero saber de beijos. Não me toca, não quero saber de abraço. Não me toca, não quero saber do seu amor. Então agora não me toca, não quero saber de abraço, não me toca, não quero saber do seu amor.

beijou na Pindaíba. Central do Sertanejo.